Veja que pena essa moça bonita que ainda acredita que sabe o que quer. Calou-se acanhada num canto parado, num ponto manteve perdido o olhar. Pensa na vida, paixão infinita que desde pequena sente por viver. Tem tanto querer, mas há de entender, tem tempo pra tudo, menina. Deixa de uma vez de ser só passageira do rumo que leva a sua ambição. Deixa de pensar que tudo é brincadeira. Acho que isso é síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan.